A FACIT este ano decorre, obviamente, de 26 a 30 de junho, já é uma data que começa a ficar fidelizada naquilo que são as estratégias da promoção do município de Tábua para este certame. É uma feira agrícola, comercial e industrial, não tem só a parte da componente dos artistas, tem uma componente também toda que está inerente à alavancagem da feira. E, portanto, são inúmeros os estantes que estão presentes, inúmeras as empresas que acham que devem estar nesta feira de Tábua para potenciar as suas marcas e potenciar também os seus produtos. Achamos que o programa que está já definido e que foi elaborado, da qual vocês são conhecedores pela primeira mão, que é o programa oficial, composto obviamente pelos 5 dias da feira, tem sempre o cuidado de combinar aquilo que são as três áreas fundamentais. Uma delas é as expectativas do visitante, a outra as expectativas dos expositores e outra, obviamente, aquilo que são os artistas, que dão também, digamos assim, o outro significado à feira. A dizer-vos, obviamente, que o modelo mantém-se, portanto, com 2 dias grátis, a quarta-feira na inauguração e o domingo, que designamos um domingo de família, com a programação toda definida para a família. Depois, a quinta, a sexta e o sábado são entradas pagas com diferentes valores. Portanto, crianças dos 0 aos 12 anos, inclusive, têm entradas gratuitas. E temos, obviamente, um bilhete geral, que este ano associámos a Ticketline para a venda da promoção dos bilhetes online, para que o visitante tivesse outro tipo de conforto e que não tivesse, digamos assim, nas filas à espera para comprar o bilhete. Aquilo que houve o cuidado no programa, não só dos artistas, foi uma programação, obviamente, com gostos musicais e sonoridades para todas as faixas etárias, portanto, desde os mais novos para os mais velhos, encerramento sempre nas tendas after hours para um público diferente.